Madre Santa me benze e a sorte se sente forçada a me abençoar. Controlo a arrogância e confio na rua que ela me ensina o que eu precisar. Eu quero mais é que tu morra. Quem tá falando aqui é o novo dono dessa porra. É ele mesmo, corra. Cuidado pro senhor não perder o seu bolova. Odeio o Mel Gibson, prefiro o Danny Glover. É a máquina mortífera, xamã, game over. Só planta soniferada, cold pet cover. Minha sogra era uma víbora, eu não sei o que é que over. Mas brabo da área dela, vende Avon, Natura e Dover. Eu soube que seu ídolo é fã do pop cover. Eu subornei o cupido, hoje ele tá de Land Rover. Ô alemão fudido, teu X9 morre hoje. Me olha e fica bege, eu te olho, me dá nojo. Um quilo de problema pra tua vida, minha caneta tá no estojo. Eu escrevi isso aqui enquanto eu fazia um miojo. Não tente me enganar com esse seu sutiã de bojo. Ela é de touro, do pelo louro. Eu rimo com swing, tu com estilingue de soro. Se a minha mãe tivesse aqui, te dava um couro. Um quilo DJ grego não atura desaforo. Avisa o disco voador que os humanos já foram. Yeah, yeah. Avisa o disco voador que os humanos já foram. É por amor e por dinheiro, na cidade desespero, pecado, pesadelo pesado. Passa tempos, presságios e ver os fantasmas. Tudo é corriqueiro, quem não tá ligeiro empaca. Destino é certeiro, quem tá no erro paga. Quem tem lábia mete o sete, algo xinga-rara. É nessa que vários vão querer fazer carreira. Então pare, não me encara com essa cara feia, essa careta de capeta. Pelo amor de Deus, aceita. Quem falou que a boca é tua é caixa baixa, vagabundo. Conquistamos a rua, a meta é conquistar o mundo. Um quilo no bagulho, fazendo barulho. Clássico de rua, papo de futuro caro. Como ouro raro, puro. Quero topo, zero jogo, se desacredita. Pera um pouco, que nós incinera é fogo. Nos racistas que desconsidera o povo. Que gera miséria e guerra nessa terra de malvoro. Eu sigo. Na raiva da santa me benze, a sorte se sente forçada a me abençoar. Controlo a arrogância e confio na rua que ela me ensina o que eu precisar. Eu tô buscando inspiração, padrinho aperta outro. É tanta coisa pra pensar que quase fico louco. Me esgoelando em cada show por falta de retorno. Às vezes a melhor alternativa é voltar pro morro. Mas lá também não tem retorno, se for tô fudido. Cadê meus amigos que tava comigo no início da jornada? Agora vou ter um filho, outro meses pra ser rico. Tô achando que vai dar merda, pois tô pique tudo ou nada, mano. Tô vivendo um jogo nessa estrada, pelo visto não dá pra voltar. Mas, mano, eles tão achando que é mole chegar no meu lugar, então. Deixa o povo falar o que eles querem escutar. Eu tô sem tempo pra me atrasar. Mesmo nem adianta, tenta pelar. Bilhões na conta de Santi, falar o quê? G8 quer fumar na Blunt, antes que eles me encontrem. Horizontes à frente, os que tentaram aos montes perecem. Perante meus semelhantes, nenhum colega. Não tô pra festa, tô aqui pra meter bala quando o bicho pega. Quem entrega a mente, o coração, as vadias no teu colchão fazem lembrar do que tu nega. Incapaz de se apaixonar, inapto a se adaptar. É o que se alega, são novos tempos, pulem dos barcos, arrega. Suas velas só seguiam velhos ventos, as cegas, cegas. Faltaram lágrimas, mas não tintas, até que as páginas sejam extintas. Tem coisa que o tempo não limpa, é triste vão, mas é que a vida é um para o ímpar, decide a mão. Na raiva da santa me benze, a sorte se sente forçada a me abençoar. Pelo comprometimento, a continuidade, luz a tudo que é de verdade. Controlo a arrogância e confio na rua que ela me ensina o que eu precisar. Saí do modo silencioso, entrei no modo explosão. Essa é a lei do retorno pro terror dos alemão. Tô fumando back com piloto, ouvindo Eduardo facção. Enquanto Crivella chama aeromoça pro banheiro do avião. Xamã sangue indígena, colei com flow alienígena. Certificado seja o dia, poetas com anomalia. Esquece pílulas e seringa, sua novela favorita. Seu cadernal, seu Rivotril, tu só precisa ouvir essa gima. Sistema de ensino falido, assim que se forma o caô. Sem salário pro professor, vamos cancelar o ano lírico. Tô com as nota fiscal de toda vez que eu fui no inferno. Vim do futuro com novidades, tipo desenho do Simpson. Eu fui filho de bandido, eu não fui filho de Francisco. Ou vocês votem direito ou seus filhos correm risco. Esse é o mundo avançado, atualizado, que me cansa. Ei, bem-vindo à terra onde criança faz criança. Pago 10 mil de plantão pra ter paz na minha favela. Pago 100 mil de munição se for preciso fazer guerra. Em francês, estratégia, esse é o conceito de estratégia. Não é porque nós paga rego que quer dizer que nós arrega. Vocês querem acabar com a cena, eu vou pegar vocês um por um. Botar num quarto trancado pra jogar baleia azul. Viemos revolucionar a indústria, ganhar dinheiro com a música. Quando tu vê o bonde passando, pode ligar o disque denúncia. Na raiva da santa me benzo e a sorte se sente forçada a me abençoar. Controlo a arrogância e confio na rua que ela me ensina o que eu precisar.